João Pinto. Ailton para desmarcar. João Pinto. Tentou de primeira. Cross bola, João Pinto. 1 para 2. Está a rematar. Gol! Grande gol do Benfica. João Pinto, um monumento no estádio da Bala. João Pinto, o tal talento a vir ao de cima. Um grande golo de João Pinto. De facto, um espetacular golo do Internacional ao serviço do Benfica. Para observar de novo, a única forma de facto de bater Lemaitz e a defesa leonina, de longe João Pinto, uma leitura perfeita, um remate preciso, repare-se, um controle de bola impecável, deixando dois homens do Sporting completamente para trás e depois levantando o pé direito para a gaveta. Um grande golo em Alvalade, um grande momento para o espetáculo do clássico dos clássicos. João Pinto a repor a igualdade aos 31 minutos. João Pinto, ainda João Pinto, ficando posse da bola, tem paneira para o apoio, tem Ailton do lado contrário. Ainda boa, João boa, Pinto, tem excelente, pode tirar. Grande gol de João Pinto. Espetacular derby. 2-2. João Pinto para a igualdade. Grande definição do bicampeão do mundo, sub 20. Sporting 2, João Pinto 2. João Pinto, de facto, a estabelecer a diferença no espetáculo. Isto em termos de Benfica. É o único jogador que, de facto, tem voado alto na equipa encarnada. Repare-se, o slalom de João Pinto. Bateu ali, foi assist. E depois, do seu pé direito, cruzado, fora do alcance de Lemaitz. Bom espetáculo, não falta. Muito bom para já, em termos de gols, e para quem de facto está a apreciar este encontro aqui em Alvalade e através da transmissão da Rádio Televisão Portuguesa Canal 1, um derby com golos, com alternância no marcador, é espetáculo, é bonito, é uma boa propaganda para o futebol, numa partida, refira-se, sublinhe-se, e estamos com 39 minutos, extremamente correto. É a Ailton. Mozart não está lá. É Ailton quem vai entregar para Vítor Paneira, a linha, o centro para quem? Isaías, o golo! É o golo. João Pinto. João Pinto, é trick. Hat-trick. 3-2. É incrível. Futebol aéreo agora, o Sporting completamente batido na defesa. Grande espetáculo em Alvalade. 5 golos, 44 minutos. Queiroz nem quer acreditar. Esse mas o que é facto é, facto é que agora o Benfica trabalhou bem com o lance de bola parada. Paneira, a meter ao segundo posto, subindo Isaías pulsante. E depois ali, João Pinto não perdoou. Centro da pequena área, vamos ver outra vez. Paneira já fez o centro, Lemaitz está na linha da bola. Isaías e depois João Pinto fora do alcance do guarda-redes leonino. Bom trabalho de Ailton, não mandou para o segundo posto como se pensava. Meteu no primeiro para a entrada do Vítor Paneira, o centro mais rápido que o Luís Figo. A bola cruzou à boa maneira inglesa a área do Sporting, a pequena área. Entrada de Isaías e depois de cabeça João Pinto para o fundo da marca.